moleca sem vergonha. Quando estou em silêncio, ainda recordo. Quando encontro com alguém pra desabafar e distrair os meus pensamentos, até em meus sonhos eu consigo vê-la. Tem coisas que a gente deixa pra trás, mas um dia acaba sofrendo. Não quero chorar, eu vou evitar esconder até de meus amigos, pra tirar você de vez do meu coração. Mas nada se compara a ti, nada é comparado a ti. São flores para o meu amor, me deixa só te respirar. Nada se compara a ti, nada é comparado a ti. Se um dia eu voltar a amar, não será ninguém igual a ti. Moleca sem vergonha. Inevitável, não é por acaso. Quando acordo sentindo seus beijos e o calor de cada momento, eu fico sozinho, prefiro dar um tempo. Se você passa, tudo fica e volta logo o amor da gente. Quer me ver chorar, pra depois se gabar. Vou parar de lamentar meus sentimentos, meus amigos não querem que eu sofra mais. Nada se compara a ti, nada é comparado a ti. São flores para o meu amor, me deixa só de respirar. Mas nada se compara. Sem vergonha. Thank you. Moleca Certeira do Forró. Sem Vergonha, volume 6. Estou aqui sozinho em plena madrugada sem você. Me faz tanto frio, até a lua se escondeu. Vejo, já é hora de parar com a brincadeira e te dizer que não fico mesmo 24 horas sem você. És meu alimento, minha fonte de amor. Sem você a vida já não tem nenhum valor. Não faz meia hora que você partiu dizendo não voltar. Eu falei não me importo, nem faz uma hora. Não faz meia hora que você passa.

sem vergonha. A caceteira do forró. Será que você não sente sozinha sempre? Ou brinca com meu coração? Será que você Moleca Sem Vergonha. Tocar seu rosto, te ver sorrir é bom demais. Deixar seu corpo é mais que um sonho, é delirar. Eu só penso em você, porque não vem me ver, só quero te amar. O seu olhar voraz queimou meu coração, me fez lutar sem medo de viver essa paixão. Quero te abraçar, quero te convencer e poder dizer: ah, eu te quero, meu grande amor. Quero só uma chance pra mostrar minha alma essa louca paixão e dar mil e um motivos pra ficar ao meu lado e gozar emoção. O que eu vou fazer? Quero ter só você, mudar seu coração. Sem Vergonha. Você do Forró, volume 6, Moleca Sem Vergonha. Todo amanhecer sem você.

a distância machuca demais. E essa angústia feroz que de mim também não sai. Nosso amor é maior e você sabe que eu te amo tanto, amor, e nunca vou te deixar. É lindo você me amar e de me lembrar, e de me lembrar. É lindo você me amar, não vou mais chorar. Machuca demais. E essa angústia feroz que de mim também não sai. Nosso amor é maior e você sabe que eu te amo tanto, amor, e nunca vou te deixar. É lindo. Aqui no meu peito é saudade, senso meu coração. Eu não vou ter, se eu perder você, o meu coração não vai sobreviver. É lindo você me amar e de me lembrar. E se apaixone. Moleca sem vergonha. Fim da linha. Acabou. Eu viajei, eu pisei fundo nessa estrada. Não vi quando o asfalto acabou. foi tudo que sou. Venha, me abrace, me dá o teu calor. Eu bem, eu não consigo mais viver sem teu amor, sem teu amor. Fim da linha. Que é pra não mais música do Brasil. Andam dizendo por aí que o nosso amor chegou ao fim. Quero ouvir isso de você, que é pra não mais sonhar. E acabar se disse, me disse, me fale a verdade. E se for, não esquenta comigo, não mata a saudade. Eu só sinto poder te dizer. Cacifeira do forró. Vai ser melhor. capítulo da vida real, oh, oh, oh. Meu nome é Poliana, sou fã da Moleca Sem Vergonha. Essa música é a história da minha vida. Sigo seus passos em todos os lugares. Vou atrás, fico por dentro de qualquer notícia de você. Fotos, imagens, cartas de amor em milhares de linhas repetidas. Amo você, faço seu comercial e sempre digo que não há nada mais lindo do que o seu brilho quando você desfila e agita a passarela da minha paixão. Sou seu fã número um do teu sorriso, do teu jeito de ser. Me dá uma chance de tocar, de te sentir e vem autografar meu coração. Eu juro que não sabia que o amor agia assim, me deixando dependente de um amor tão diferente. Sua imagem agora faz parte de mim. Loucuras, idolatria, essas são coisas de fã. Te amo. Moleca Sem Vergonha, volume 7. Desfila e agita a passarela da nossa paixão. Sou fã número um do teu sorriso, do teu jeito de ser. Me dá uma chance de tocar, de te sentir. Vem autografar meu coração. Juro que não sabia que o amor agia assim, me deixando dependente de um amor tão diferente. Sua imagem agora faz parte de mim. Volume 6. Por ti, eu paro até o tempo. Por ti, eu brigo até com o vento. Esse amor nunca senti por ti.